Salvador, muito bom dia. TAM 3399, ponto de espera no zero, pronto. Bom dia, TAM 3399, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento de Uno no 0 graus com 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar no zero, TAM 3399. Salvador, boa noite, no 7, Marcelo, dá uma zero, pronto. Boa noite, no 7, observe o Airbus da TAM, 5 meses, inicia a rolagem, ali mantém pista no zero, boa noite, no 7. Faz a rolagem do TAM, ali mantém não no zero, boa noite, no 7. TAM 3399, decolador 59, chama agora o controle Salvador, frequência 119.8, senhor, bom voo. 198, obrigado. Vicente, autorizado a decolar pista no zero, vento de 1 no 0 graus com 04 nós. Autorizando a decolagem no 0, gol 18, 17. No 7, decolando 02, chame agora o controle Salvador, frequência 1 no 9.8, bom voo. Controle 198, gol 18 no 7, uma boa noite.